foi a coisa que te mais surpreendeu no curso, quando entraste por lá? Ou que te chocou, por exemplo? Não? Nada? Não, assim. A sério? Estavas numa mente tão aberta que nada te choca. Eu vim dar-te. Hey guys! Ei pessoal, estou tão contente. Estamos tão contentes por estar de volta. Portanto, este é o The Pool Podcast, de certeza que vocês já sabem isto. Temos isto não é bem um visual novo, porque isto é áudio. Enfim, vocês percebem. Eu sou a Kai Rocha, a vossa podcasteira de serviço, e estamos de volta depois de um hiato de algum tempo e temos muitas entrevistas interessantes alinhadas para vocês ouvirem, com um áudio completamente novo. Aliás, gravamos agora num estúdio, portanto, se ouvirem no fundo umas batidas ou uns acordes, alguém está a tocar numa outra sala, digam se vos distrai da conversa ou não. É sempre bom melhorar o som de acordo com o que vocês pensam. Nós tentámos trabalhar o máximo possível neste episódio, mas estamos sempre a aprender, portanto digam-nos a vossa justiça para melhorar cada vez mais. Já agora, um muito, muito obrigada para quem já está connosco desde a primeira season e continua connosco mesmo depois de tanto tempo sem ouvir notícias novas. Notícias nossas e notícias novas, sim. Estamos de volta, estamos super entusiasmados com esta nova season e para este primeiro episódio. Escolhemos por apresentar-vos uma grande, grande amiga minha, uma daquelas amigas de infância que vos vai apresentar um bocado do percurso dela numa indústria que não é assim muito mediática, mas que é, no mínimo, intrigante. A Mariana Cardoso trabalha em restauro e conservação e foi sempre daquelas pessoas que soube o que queria fazer, assim, mais ou menos. Tinha assim uma ideia. E este episódio de The Pool não começa tanto com as atribulações do descobrir o que se quer fazer, mas sim os obstáculos que se encontram mesmo quando já estamos a trabalhar naquilo que nós achamos que é a nossa vocação. Vamos falar de sublimação, que é uma coisa que soa assim bastante pomposa, mas é assim bastante simples. Até é bastante awesome, depois vocês vão ver. De concursos municipais, de televendas, e do que é ter e ser a sua própria empresa. É uma história super, super interessante e acho que para o primeiro episódio do podcast está um gostinho do que esta temporada vai ser. Fiquem por aí e até já! Tu já estiveste a fazer abacalhantes, portanto não voltas agora tímida. Não, mas, portanto, tu chamas-te Mariana Cardoso? Sim. Confere. Sim. E vais-me explicar, se faz favor, aliás, vais-me explicar a mim e a toda a gente, o que é que tu fazes? Ok, eu sou conservadora restauradora, e pronto. És conservadora restauradora, ok. Vamos lá ver uma coisa. Restauração. Ou restauro? Restauro. Okay. A restauração no Brasil usa-se. Ah, ok. Restauração. Okay. Mas em Portugal, não. Restauração é hotelaria. Sim, exatamente. Não, sim. Não é restauro de objetos. Sim. De pôr os objetos. Faz sentido. E como é que tu decidiste ir para... De todas as coisas, como é que isso aconteceu? De repente acordaste e tipo, vou para restauro? Ou foi não, mais um... É, foi uma grande história. Por isso é que estamos aqui. Porque estive em artes. Uhum. Porquê artes? Hã? Porquê artes? Porque tinha a veia artística. Tinhas a veia artística. Quer dizer, a tua mãe já era professora de música. Sim, mas não sei se tem a ver, alguma coisa a ver. Quer dizer... Minha mãe é professora de música, mas meu pai era engenheiro, mas toda era a minha família só tem assim um tio relacionado assim com as artes. Não tem assim uma família assim artística. Se calhar é um género recessivo com o qual ficaste. Pois, sim, só os outros primos foram todos exceto, pois, realmente, só as mulheres é que foram mais para artes, com exceção de uma, mas é tudo. É engraçado, isso será porquê? Será que é porque não são, sei, mais sensíveis? Não ou... faço ideia. Não faz a mesma ideia. Agora estou-te a fazer pensar. Não, menos umas primas, mas sim, é tudo muito engenharias. Uhum. Mas que também vai ter um apoio aqui na escolha da conservação e restauro, a parte das engenharias. Uhum. Porque, pronto, acabei por ir para artes. Uhum. E depois queria continuar a estudar. Mas não me explicaste porquê artes, para além da veia artística. Artes? Não sei. Porque as outras todas uma também panca não. Artes, uma panca por artes. Porque as outras também não te puxavam? Ou... Não, puxava. Por toda a gente que ia para o primeiro agrupamento, ia, sim, para a medicina e depois tinhas a parte da biologia, pois dos era, animais havia e essa... aquele sangue não, sim, é para mim. Yeah. Sangue, eu tenho que fazer análise e. Tenho que olhar para o lado, não gosto assim. Ah, ok, és daquelas que faz, sim, tipo... Não. Mas isso é que é? É mesmo o pavor do sangue ou é das agulhas? Estás a extrair sangue de mim, o sangue não é para sair. Ok. Só exceto as exceções. Sim, certo. Mas... Não. Ok, não. Não, não, não mesmo. No campo. Blood. No blood, não. No blood. Não, nada de mexer cá dentro, não. A sério? Não gosto de operações e tipo. Ok, não, mas isso faz sentido, faz algum sentido. Afinal, é um ato um bocado esquisito. Sim. Se nós pensarmos bem, é um ato assim um bocadinho esquisito. Sim, não gosto. Não, pronto, nunca me chamou a atenção. A parte das ciências que eu gostava era a geologia. Ah, okay. Era aquela que eu tinha boas notas. Sim. As outras, pronto, tinha de passar. Pois, porque lá está, tu também, para fazeres restauro, tu precisas de ter os teus conhecimentos de químicas, sim, etc. Sim. Portanto, essas coisas também acabariam por... Não, pronto, não eram do agrupamento de artes? Não, porque a conservação e restauro une, pelo menos, as ciências, as artes e as humanidades. E por isso é que eu fui. Ok. Porque tinha as três componentes. Ok. Como é que então une essas três coisas? Tens a parte das ciências, perceber o comportamento dos materiais. Uhum. Tens a parte das artes, porque normalmente era conservação e restauro de obras de arte. Uhum. Supostamente, normalmente sempre ter focado para obras de arte, entretanto já está a abranger outras áreas. Como por exemplo? Olha, por exemplo, falou-se há pouco tempo, é das ciências naturais. Oi? Sim, dos museus de história natural, por exemplo. Ah, de tipo os ossos e assim? Ou... Sim. Ah, os animais embalsamados, coisas assim mais... Mas pronto, isso, okay, mesmo assim, esse tema um lado muito científico. E parte das humanidades, porque há parte da história e perceber... Parte dos estudos associados depois, sim, ao... Sim, ao, sim, que... perceber o porquê, porque é que isto foi feito, porque é que não foi feito, sim, e o contexto dos objetos, porque é que eles usaram este tipo de tinta e não a outra, talvez, também, não? Sim, por exemplo, a evolução das vezes objetos tem a ver com acontecimentos políticos, históricos... Sim, sim, sim. Às vezes... Económicos. Sim. Ok. E tem sempre essa vertente. Porque é que usam este material nesta altura e não usam aquele? Porque às vezes... Sim, sim, sim. Teve uma razão económica para isso. Ou opções estéticas também. Por exemplo, a talha dourada, não é? Foi usada muito por cá, sim, exatamente por causa do nosso império, eu estou a fazer aspas, no Brasil. Sim, quer dizer, nessa altura... Por exemplo, a joalharia mudou muito. Sim. Começou a haver muitas gemas na joalharia. Ok. Porque havia gemas. Porque antes disso não havia gemas. Não havia gemas. Havia, mas era assim muito esperado. Não era a mesma opulência que havia antes. Pois, exatamente. E às vezes há influência... pronto, com o recurso dos materiais. Sim, sim, sim. Pronto. Então, tu foste para artes, depois foste para restauro. Sim, pronto, acabei porque não, arquitetura não, e se fosse era para design, mas era muito competitivo, não sei, aquilo não estava a puxar. Era muito competitivo, sim, de facto, tem razão. E o restauro, quando tu entraste no curso, Eu não sabia bem o que era o restaurante. Eu só sabia que tinha as três componentes. Que... Porque eu vi as cadeiras do curso. Sim, sim. Lá da Nova, porque pronto, estava portanto, a família toda na Nova. Sim, exatamente. A tua família estudou toda lá no... Pronto. E... Como é que é o núcleo de tecnologia da Universidade Nova? Nova de Lisboa. Sim. E da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e realmente um curso que se fosse a restar numa Faculdade de Ciências e Tecnologia, ninguém associa, mas sim, não. Porque nós temos que perceber os materiais. Exato. Para saber o que é que se passa com o material, porque é que se está a degradar, para saber conservá-lo. Uhum. E então, tu entraste no curso, não sabias nada de restauro? Não era familiar. Não era uma coisa assim, não era uma coisa familiar tua. Uma coisa que quando estavas a tirar o curso, aliás, que eu até sentia um bocado tipo, uou, eu não tinha mesmo noção, que é a especialidade dentro do restauro. Não, espera, eu fiquei um bocado chocada, não é chocada, mas sim quando soube que o vidro era líquido. Eu, o vidro é líquido. O vidro é líquido. O vidro, sim, é um líquido. Um sólido líquido, assim, uma coisa. As janelas antigas. Sim. Se calhar não é todos os vidros, mas. Ok, nos vidros das janelas. Sim. Que a parte de baixo era um bocadinho mais espessa. Sim, nas casas antigas. Sim, sim, sim, sim. Porque há uma tendência para eles assim, para a gravidade puxá-los. Ah, eu pensava que isso era de propósito, que era para estar tipo. Não sei. Era para fazer a cola entre a madeira e o vidro, não sei. Pois, não. Se não me engano. Sim, se não te enganas. Era o vidro. Tinha a ver com o componente do vidro. Ficava mais espesso, a gravidade puxava. Mas isto leva muito tempo. Leva muito tempo e se calhar o material agora usado para o vidro já não tem o mesmo efeito. Não, agora já é. Já é mais. Sim, XPTO. Mas sim, é aquele antigo. Ok. Se não me engano, isto agora. Os professores do restauro e os entendidos que estiverem a ouvir este podcast depois vão me enviar boas mensagens. Eu posso ter sonhado e agora estou a fazer confusão. Não, mas isso faz sentido porque é um material que reage muito bem, por exemplo, ao calor. Certo? E normalmente quais são os estados que reagem melhor ao calor? São as coisas líquidas, certo? Sim, é porque ele era amorfo, então tem a ver com a composição, há uma tendência para escorrer, para ir escorrendo ao longo do tempo para baixo. Engraçado. Super mas gente. Eu já não me lembro muito bem, mas lembro disso que eu fiquei assim um bocado. Que o tempo isto vai mudando. E depois isto fica tudo tipo uma vela. É assim, a cera aqui é sólido. Sim, é um sólido na temperatura ambiente. Sim. É sólido. Pronto. Mas depois aumenta-se a temperatura, como então, vários materiais, e depois começa a entrar em fusão, de certa forma. Ok. Passa para outro estado líquido. Faz sentido, sim. Há materiais com o estado... Estou a revisitar as minhas lições de química. Sim, faz sentido. Que é muito mais baixa, outras muito mais alta. Sim, sim. É como aquela coisa do ponto de ebulição. Sim. Exatamente. É passar diferentes fases. Exato. Então... Existe uma que é passar do estado sólido para o estado gasoso. É bué da fixe. What? Yeah, mas como é que isso é possível? Olha, já não me lembro bem, mas espera, eu vi isso acontecer. Espera, vamos ao Google? Vamos ao Google. É sublimação. Sublimação. Ok. E eu lembro dessa experiência, não sei com o quê, que estava dentro de um frasco de vidro, um pozinho ou um grão qualquer, e assim, acho que alterou-se a pressão, se não me engano, foi a pressão, porque foi assim uma coisa de repente. E ficou gasoso. Desapareceu. Há assim uns fenómenos. Isso é brutal de assistir. Sim. Se calhar nos filmes isso acontece. Agora é o herói que sublima? Se calhar. Ou que faz sublimar. Vou-te destruir. É uma sublimação. Sim, assim, em vez de transportar o objeto para o outro lado, sublimou. Ficou. Estamos a respirar o objeto. Ok, então, meninos e meninas e derivados, façam um googlezinho do que é a sublimação. Sim. Se calhar, de certeza que há vídeos no YouTube sobre isso. Ah, sim, certeza. Eu vou chegar a casa e vou pôr um link quando eu puser de um vídeo no YouTube de sublimação. Sim. Neste post. Neste podcast. Não me engano o nome. Se não for sublimação e for outra coisa qualquer, passar Mariana. Passar do estado sólido para o estado gasoso. Ok. A passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Uhum. Muito interessante. Ai, agora estás a fazer lembrar coisas. Porque havia dois estados diferentes de gelo também, da água. De gelo? Sim, a água acho que tinha dois estados diferentes. Agora estou a pensar Mas isto é normal. Há dois estados diferentes de gelo. Sim. Mas tipo que não lembro glaciares. E as só outras, uma, tipo um gelo que temos em casa? De gelo, sim. Okay. Duas maneiras, sim, do gelo estar, da água estar congelada. Ok. Se não me engano. Não, mas, então, uma coisa que de facto tu me disseste que eu fiquei tipo, uau, ok, isto é, não dava mesmo nada à espera, porque pensava que restauro era. E eu nunca me apercebi, que é, vocês têm especializações, não é? Ou seja... Sim, especialidades. Sim, exatamente. Sim, isso é... Tu és de metais? Metais, sim. Sim, agora, como está? Conceição Restar é uma área muito recente. Quer dizer, nem 100 anos tem. Quer dizer, assim, uma coisa... Sério? Sim, acho que é menos. Uau, ok. É assim muito... Já temos museus há tanto tempo, por isso é que eu estou surpreendida. Pois, sim, mas era mais a conservação, depois começou-se a fazer o... beneficiar as pinturas. Ok. Havia a área de beneficiação das pinturas, assim, se não me engano. Que é tipo, que é melhorá-lo? Sim, quer dizer, era tratado do verniz e dos craquelês, okay. Mas era tudo focado para a pintura, porque a pintura é que era a arte. Sim. E, entretanto, o que traz mais tempo... gente. O que traz mais dinheiro. Sim, era o que era valorizado na altura. Uhum. E depois evoluiu a também dar valor às outras áreas, à escultura, à talha, aos bens arqueológicos. Aos textos, ao papel. Aos textos? Textos. Uau! Textos. Isso deve ser super difícil de restaurar, não é? É completamente... É diferente, sim, conservar. Tem problemas, desentrega-se tudo. É preciso ter cuidado com a luz. Por isso é que agora há muitos museus... Com a luz? Com a luz. Os corantes começam a desvanecer. Ah, ok, ok. Quando, há muitas salas que agora... salas de exposições, em que tu entras que a luz está muito mais... Mais terno, muito mais baixa. Sim. E normalmente ou é papel ou é textos que estão expostos. Okay. Ou madeiras, orgânicos. Sim. Tem-se tempo muito mais cuidado com a luz. É. Pois, eu, por exemplo, eu, onde é que foi? Foi National Geographic qualquer, se calhar. Que eu vi de uma escavação arqueológica em que alguém fez o erro de abrir qualquer coisa que tinha um papiro e o papiro desvaneceu-se assim de repente ao ar. Pois, assim acontece. Agora já há tecnologia em que dá para ver, tentar ver o que é que está dentro da caixa antes de abrir, mas pronto, quer dizer, é normal, vai-se abrir a caixa. Agora o papiro também já não devia estar assim tão. Não, afinal. Há casos assim, que assim, num dia para o outro as coisas desvanecem-se, mas também não é. 3 segundos, quer dizer. Sim. Eu já devia estar o papiro, não devia estar já assim. Já não devia estar muito, ou muito bem guardado, ou já pois. Estava fora do prazo de validade. Sim, pois. E pronto, sim. Agora, entretanto, há uma especialidade que é os metais e que foi a especialidade, quer dizer, a especialidade, porque isto, eu tenho 5 anos de curso e o último ano é focado num estágio. Ok. Com materiais dentro. Neste caso, eu trabalhei com metais. Uhum. E daí a especialização. Mas, entretanto, o que é importante é que a pessoa, depois de ter tirado o curso, trabalhe dentro desta área. Porque considera-se que uma pessoa que possa trabalhar em património classificado, pronto, que já tem experiência e sabedoria para trabalhar nesta área, pelo menos que tire a especialidade, mas que trabalhe pelo menos 5 anos na especialidade. Ok. Pronto, quer dizer. Espera, então, tiras 5 anos de faculdade. Sim. E depois esperam-se que tu tu trabalhas mais 5 anos? Sim. Ok. Pelo menos que tenha 5 anos de experiência. Ok. Isto para depois... Para trabalhar em património classificado. Ah, para ok. Para assinar o projeto. De certa forma, é como os arquitetos assinar o projeto. Ok, então o que é isto do património classificado? É o património que está classificado em vias de classificação. Tesouros nacionais... Ah, ok. Tipo portanto... De... Quer dizer, então, antes tu podes trabalhar, desde que seja acompanhado por um técnico. Então o que é que tu trabalhas antes disso? Não, tu podes trabalhar, porque tens a experiência, mas desde que seja acompanhado. Ok. Então não podes mexer naquilo sozinho, é isso? É isso. Quem é que vai tomar a decisão? Quem é que vai tomar a decisão? Ok. Precisas de dar... a curso, agora vou aqui a limpar umas taças do século XV. Toma lá. Toma lá esta relíquia que vale não sei quantos milhões. Sim, pois. Go for it. Pois, é assim um bocado... Mas pronto. Isto é o que manda a lei. É o que manda a lei. Sim. Pode-se fazer, mas é proibido. É questão não, do... Sim, mas é o então... que eu disse, há uma área muito recente, então... Sim, sim, estágios, sim. Né? Claro. Mas tu tiveste então a tirar o estágio, não tiveste cá. Não, estive em Praga. Estiveste em Praga. O que é que estiveste a fazer em Praga? Beber cerveja. A beber cerveja? Não, estou a gozar. É assim, quem vai a Roma... com sim. Esparguete, certo? Sim, mas não, estou a gozar. Eu nem gosto muito de cerveja, mas pronto. Sim, andei à procura, pensei, olha, agora lá para fora, aproveitar, já que existe o Erasmus. Uhum. E... Essa bela experiência também. Sim, fiz. Essa bela experiência que é o Erasmus. E das faculdades que havia uma na República Checa, que aceitou-me para eu estagiar lá. E... Qual era essa? É uma universidade? Sim, também é de engenharia química. E era mesmo em Praga, a Universidade de Praga? Era mesmo em Praga. Okay. E estive lá e estive no Instituto de Arqueologia de Praga. A fazer a parte de conservação restauro, estudos materiais e a parte das análises. Estive a estudar umas parte peças... Parte das análises? O que é parte estive das Estive a estudar umas peças de prata, uns brincos. Que eram do século IX a.C. Uau! E estive a estudar a corrosão e o comportamento e o que é que se passava com aqueles brincos. Então era preciso fazer análises por... De onde é que vinham os brincos? Eram de uma escavação. Tiveram num museu e depois o museu ardeu. Uou. E depois os brincos também arderam. Em Praga? Tudo em sim, Praga? Sim, sim. Ah, sim. Uau! Ok. Isso pronto, é... não, o museu... Não era bem em Praga, devia ser arredores de Praga. Mas era, não sei, estava. Mas era perdeu. Na República Checa. Eu não conheci o museu. Ah, sim, claro. Sim, então, se o museu ardeu, espero que não tenha gastado lá, Mariana. Não, mas não conheci o. Pronto, sou. Pronto, é isso. A polícia da República Checa está a ouvir este podcast e a pensar, acho que arranjámos a nossa suspeita. Não, estou a gozar. Não, estavam assim um bocado queimados, de certa forma. Mas não derreteram. Ok. Eram feitos de quê? Era mesmo de prata? Era prata. Ok. A prata derrete com uma temperatura muito alta? Ou sim, não 900 alta? E tal. Okay. Depende, de... sim, okay. Mas 900 e tal, enfim, se não me engano. Tu disseste que estás a fazer o trabalho de análises? O que é o trabalho sim, de análises? Sim, neste caso, era ia levar alguns brincos para um microscópio eletrónico, que é um microscópio grande. Que é uma máquina enorme, depois assim uma espécie de pequeninas. Nada a ver com os microscópios que nós estamos habituados sim. De ver. Sim. E depois aquilo amplia e depois dá para fazer pontos de raio-x. E depois dá para esses pontos de raio-x dizem os elementos que existem naquele ponto. Ah, ok. Eu faço um ponto ali num grânulo e diz-me que aquele grânulo tem prata, tem ouro, que tem cobre, tem chumbo. Ah, então diz-te o que é possível e o que é que não é. Sim, sim, eu posso ver se. E vejo os elementos. Eu sei que é prata, mas consigo ver se há alimentos residuais também, elementos que foram usados para a solda, se foi zinco, se foi chumbo, se foi também usado estanho, o que é que foi para lá. E pronto, e tirar umas imagens muito bonitas. Estás a ver aquelas imagens das formigas, as cabeças gigantes? Ah, sim, sim. É por aí. Ah, que fixe! Sim. Que fixe! Assim, em grande. É, isso é muito giro. E também... É preto e branco, neste caso é preto e branco. Ah, ok. Eu ia-te perguntar se tem aquela coisa das cores de... Não, isto é... Pois é, ah, mas é muito fixe, isso é muito engraçado. Então, depois dessas análises, o que é que acontece? Como é que uma pessoa decide, tipo, ok, vou restaurar isto porque... Neste caso, para perceber, aproveitar os brincos, já que eram arqueológicos e que levaram um incêndio, para perceber o que é que se passou, como é que está a prata, se está bem, se está mal. Uhum. E, bem, agora vou falar da tese. Sim, fala, força. Então, neste caso, um fenómeno estava a acontecer, teve a corrosão atmosférica e ficou com uma crosta de cobre. O que acontece na prata, e que às vezes há alguns metais que acontece, eles corroem por dentro. Eles próprios estão a corroer. É. Sim, não tem a ver com se apanharem poluentes ou não. Dentro da microestrutura, entre os grãos da microestrutura, está a corroer. Está a haver alterações e mudanças dos íons e dos elementos. Sim, sim, sim. E neste caso, o que eu apercebi é que acho que os elementos de cobre vão para a superfície e depois na superfície depois tem, entretanto, a corrosão atmosférica ou vai havendo perda de exclusão e pronto. Mas isso tem essa corrosão interna tem a ver com a forma como nós manuseamos ou é uma coisa mesmo que vem da origem? É intrínseco ao material. Ok. Então não podes fazer nada. Sim. Não, tá. Mas demora muito tempo. Pois, isso, eu estou a perguntar porque... O melhor é não mexer muito. Não mexer muito porque pode acelerar a perder, se calhar. Sim, pode partir. Pois. Simplesmente começam a ficar frágeis. E podem partir e desintegrar-se, se mexer. Ou alguma coisa, já que tu mexeste e ficaste tipo... Estás a ver quando o metal, tens um metal novo. Uma peça nova, e dobras, e voltas a dobrar. Chega naquela zona onde está a dobrar, vai ficar muito dura, muito dura, e vai, estás a fazer pressão mecânica ali naquela zona, e depois aquilo vai partir. Vai perder toda a flexibilidade, e vai ficar muito duro, vai ficar muito frágil, é quase isso, mais ou menos. Mas... Tipo, quanto é que é demasiado restauro? Quando é que vocês se é que isso é possível? Quer dizer... Depende muito do objeto. Sim. O que é preciso fazer? Por exemplo, os metais, há a corrosão ativa e há a corrosão passiva. Quer dizer, há a corrosão corroeu, mas aquele tipo de corrosão fez ali uma película e não vai correr mais. Aquela corrosão não é mau, quer dizer, não precisa estar a tirar. Mas isso é a corrosão ativa ou passiva? É passiva, quer dizer, corroeu. Sim. E aquilo não vai correr muito mais, já correu o que tinha a correr, ou fiz ali uma camadinha e estar lá a corrosão não faz mal a ninguém. Sim. Pronto, também pode-se tirar, dependendo se aquela corrosão tiver a tapar algum detalhe, por exemplo, pode-se tirar, mas ficar não há problema. Sim. Pronto. Há a corrosão ativa, que é quando o metal está a correr e continua... Sim. E vai piorar. Temos de fazer alguma coisa. Sim. Pronto. Neste caso, convém sempre remover ou parar aquela corrosão. Claro. Então, o objetivo é... Claro. Agora, o nível de tratamento. Uhum. No caso, os metais depende do nível do grau de gradação e quer dizer, também é um bocadinho o objetivo. Quer dizer... Depende muito da peça também. Houve algum pedido que te fizeram que era tipo... Não, isto é impossível de fazer. Não houve assim... Quer dizer, quando pedem para fazer o tratamento de uma peça, eu vejo a peça e também pergunto o que é que está à espera, também o que é que se pretende, o que é que se está à espera... quando vai ter alterações um bocado dramáticas, por exemplo, dessas, então com os metais fica brilhante ou pronto, ou não fica brilhante, porque as pessoas querem brilhar, não querem ali uma patinazinha, ou então pronto, perceber, olha, isto vai mudar de cor, isto era verde, vai ficar amarelo. Isto era preto, vai ficar cinzento. Bem. Pronto, para perceber que sim, vai mudar um bocadinho. Se queremos remover aquela camada, aquela sujidade, o que tiver ali. Ou acontece ao contrário. Olha, acho que isto é um verniz, acho que isto é uma cera. É isto. Ah, e okay. Se calhar... pronto, as pessoas não estão à espera e nós temos olho mais treinado e percebemos, realmente isto levou aqui um verniz a fingir que era dourado. Yeah. Isto já aconteceu também. Sim. Ah, ok. Que é douradura. A sério? Sim. Douradura? Sim. Oh my God. Sim. Yeah. E pronto, o nível de intervenção depende muito do objeto. Sim. Por exemplo, perguntaram-me há pouco tempo, fiz assim uma entrevista, e como é que eu limpava as peças? Eu fiquei assim, sem saber o que é que havia, que métodos, e isso. Sim. Eu fiquei assim. Eu tive há pouco tempo, no primeiro metade do ano, fiz muitos tratamentos em ligas de cobre, peças ligas de cobre, tanto arqueológicas, modernas ou contemporâneas. E ligas de cobre sim. Latão. Pronto. Sim. Cobre ou latão ou bronze. Pronto. Isto são as ligas de cobre. Uhum. Pronto. Mas era tudo principalmente peças em latão. Okay. Várias épocas, todas muito diferentes. E todas. Foi um tratamento diferente. Pois. Portanto, não podia estar a dizer... Eu não posso dizer, eu só faço isto para os cobres ou para os latões. Não. Não, não dá. Tudo diferente. Sim. Tudo diferente. Por isso... E depende do... O objetivo final. Uhum, uhum. Qual é o material mais difícil de tratar? Para ti? Se calhar isto é subjetivo. Ou que demora mais tempo? Se calhar. Nos metais, quer dizer, os outros eu não vou falar porque para mim vai ser difícil porque não é a minha praia. Mas, por exemplo, que eu tenho que estar a perceber. Então, os metais mais nobres acabam por correr menos, acaba por ser muito mais fácil. Por exemplo, os metais menos nobres, tipo os ferros e... Ah, ok. Quando falas em metais nobres tem é... a ver com... Ouro, prata... Sim, okay. Sim. E os menos nobres são, sim, aqueles que acabam por correr, sim, mais. Sim. Por isso pode tornar mais difícil. O que é mais difícil é quando são materiais compósitos. Okay. Tu tens uma peça que tem contacto com madeira, com contacto com têxtil, depois tem um papel colado e tens isso tudo e tens que limpar a cuzão e não podes desmontar nem tirar tudo o que esteja ali à volta. Ah. Tens de tratar todos os materiais sem poder desmontar. Sim, sim. Como é que isso, onde é que isso acontece? Em pinturas? Não. Não, por exemplo, já tive a tratar uma encadernação, por exemplo. Aqui a lombada era, sim, metal, era ferro cromado. Mas eu não podia tocar na madeira, nem no têxtil, nem no cabedal, nem nada. Tive de proteger tudo para tratar da parte metal. Pois, então, será um trabalho então super minucioso. Sim, então o método que eu vou ter que usar tem de ser um método que consiga remover aquela corrosão sem danificar o que está à volta. Pois. E também depende do volume do objeto. São objetos pequeninos, portáteis, podes dar voltas com aquilo. Sim. Se for um objeto grande, sim, tens que subir ao andaime. Ah, pois, porque... Sim, sim, sim. Muda, sim, muito também com a dimensão e o acesso à peça. Uhum. Sim. E qual foi o trabalho que demorou mais tempo? Estás a fazer mais contas? Mais tempo, pensando que eu tinha projetado este tempo e demorou muito mais. Sim, por exemplo. Acontece. Pois, acontece. Mas às vezes não é o trabalho em si, são outras... São outras coisas que acontecem. Sim, sim. Que, epá, o que demora, olha, o que demora, oh, sim, houve um, por exemplo, umas peças arqueológicas em que eu depois tive que fazer tudo à lupa com o bisturi, levantar a corrosão toda mecanicamente com o bisturi. Ai, meu Deus. Porque chega um ponto em que não posso pôr líquidos, não posso usar um processo químico. Sim. porque pode danificar à volta, então, porque ali, já tinha esmalte. Tinhas que agora ali a raspar assim muito devagarinho. Sim. Oh my God! Fazendo. E não ficaste com tendinite disso? Pois é isso, é um trabalho que... Quando é à lupa, eu tento fazer umas horas aquele trabalho e depois mudar para fazer outras coisas. Claro. Porque senão fico assim um bocado mal da mão e da vista. Pois é, a vista cansada, não tenho que estar a mudar de... Sim, porque tu ainda por cima deves estar sempre exposta a certos reagentes que não são as coisas mais saudáveis. Sim, isto à lupa não há problema. Sim. Sim, mas isso eu uso máscara de gás. Sim. Máscara com uns filtros que contra solventes e ácidos. E tenho máscara de pó. E pronto, é isso. Ok, espera, há máscaras de gás e máscaras de pó. Okay. E há as duas, há as combinações, mas isso. Combinações devem ser mais caras? Sim, pois, mas. Pois. Não é mesmo? Eu tenho máscara de pó. Não vais por aí. E tenho a máscara com os filtros, depois mudei os filtros. Ah, sim. Sim. Faz sentido. Mas há umas que se põem também, umas capas para proteger do pó, para não entrar, mas eu acho que já é too many gadgets. Sim, faz sentido. Já, depende muito assim, mas acho que para aquilo que eu uso não. Sim. Tu, não é necessário. Antes de, porque agora tu tens um ateliê, certo? Sim. Bom, tens um ateliê, yeah! que... dream come true. Yeah! Tu estiveste a trabalhar antes no Museu de... Não, no Laboratório José de Figueiredo. Toda a gente assim ao Museu da Arte Antiga. Sim. Porque em tempos era parte do Museu da Arte Antiga, entretanto. Ah, é, ok. Neste momento é parte de... É o sítio que pertence à Direção-Geral do Património Cultural, onde faz intervenções para... Os museus nacionais e fazem parceiros e isso para qualquer portanto, outra entidade. Portanto, não é só para o Museu da Arte Antiga. Não, está ali ao lado. Sim. Quer dizer, são vizinhos. Ó. Pronto, mas também para os outros museus a nível nacional. E alguma peça que te passou pelas mãos que a gente reconheça? Ou tens um non-disclosure agreement em que não podes estar a revelar nada? Não, pode, sim. Sim, foi muitas peças, mas uma assim da mais recente, quando estava a acabar a bolsa lá, foi o Centro de Mesa Germain, que está agora exposto no Museu Nacional da Arte Antiga. Uau! Sim, okay. Os vizinhos. É bonito. Um dos vizinhos. Sim. O Centro de Mesa dos Vizinhos. Sim, gostei muito de tratar dele. Sim, sim. Os animais, aquilo está cheio de animais. Sim, sim, já sei qual é, já sei qual é. E tivemos de desmontar tudo. Ah, meu Deus, ok. Desmontar todas as pecinhas, uhum. Limpar aquilo tudo e fazer reforços, porque havia, chega uma altura, as porcas, aquilo começa a dar de si, isso tudo, e é preciso, pronto, confirmar que aquilo está tudo bem fixo e voltar, documentar. Sim. E voltar a montar tudo. Ok, pronto. Ok. Trabalheira. E pronto, espera-se que não seja preciso, porque a prata vai correr, mas está num ambiente e aquilo está numa vitrine, não seja necessário estar a voltar a limpar daqui a muito, muito tempo. Sim. É para estar a mexer o mínimo. Sim, faz sentido. Não, não é uma peça para estar sempre a montar e a desmontar, quer dizer. Como é que foi então? Portanto, tu vieste, tu ficaste com o teu ateliê depois desta bolsa? Sim. Como é que foi essa transição? Não deve ter sido fácil. Não, foi... Eu estava à procura de trabalho. Acabei a bolsa. Sim. O que muita gente faz cá em Portugal. Não há vergonha sobre isso. E não apetecia muito mais bolsas, até porque já não há bolsas. Mas também não fazia muito sentido, porque a bolsa em si é... É quase uma bolsa de estudo, quer dizer, estás ainda a ter uma formação, quer dizer, aquela bolsa serviu para aprender, acabou por ser uns 5 anos, mas estive a dar apoio à área dos metais do Laboratório José de Figueiredo, e a bolsa em si acaba por ser uma formação, quer dizer, estás a receber aquele valor de bolsa, quer dizer, é um apoio. Ou quase como se fosse uma investigação, não é? Aquelas... Sim, quer dizer, eu lembro das bolsas, quando estava na faculdade, havia uns estudantes que tinham... Bolsa. Exatamente. Que era apoiar para o aluno poder estudar. Sim. Pronto. E, quer dizer, eu acabei a bolsa e senti que que já não fazia muito sentido procurar bolsas. Mesmo, por exemplo, depois também gostava um dia de tirar o doutoramento, mas acho que ainda não, acho que ainda há muito por explorar antes de estar a escolher uma, um tema. E pronto, e queria continuar a trabalhar, só que está difícil arranjar quem nos chame, quem nos empregue, principalmente na minha área. Não é muito fácil, apesar de sermos muito poucos. Porque quem é que normalmente, quem é o teu empregador neste caso? O empregador neste caso seriam empresas de conservação e restauro. Poderia ser museus, só que os museus também não estão a contratar. E depois há aqui uma parte... Pessoas com heranças, talvez? Não, isso seria cliente, não é que me empregasse. Diferente. Uma coisa é tempo inteiro. Estamos a falar quem, quem emprega tempo inteiro. Quem precisa de um construtor, um restaurante, tempo inteiro. Tem que ser alguém que tem uma coleção grande. Quer dizer, são os museus. E... Pronto, depende do acervo, pode ser instituições e, ou empresas de conservação e restauro. E pronto, e os museus não estão a entretanto, já está a haver mais lugares, só que depois acaba por ser um trabalho mais de conservação preventiva, gestão da coleção e apoio à coleção e ver pareceres. E eu acabei por... por focar muito na parte dos metais. Eu tive muita experiência no tratamento de metais de várias épocas e depois acabei a bolsa e senti que não havia muita gente como eu, com a minha experiência, e achei que eu tenho que entrar no mercado de trabalho. Sim, porque faz sentido. Senão, quer dizer, houve este investimento dos bolsos, até bolseiros, porque não fui só eu, outros colegas também tiveram no laboratório e que é uma ótima escola, aprendemos imenso, e agora ser um desperdício. E queria trabalhar e achei que tinha experiência suficiente para ir como freelancer. Comecei a fazer trabalhos como freelancer, à procura de trabalho, fiz trabalhos como freelancer e chegou uma altura, eu pensei, eu preciso de um espaço para trabalhar, porque eu não posso trabalhar em casa, porque uso solventes e pós. E isto cheira tudo mal e faz porcaria e não é profissional fazer em casa. Mas o cheirinho do solvente. Acetona, que bom. Não, assim, eu até gosto de um cheirinho de gasolina às vezes quando eu vou pôr a testar o carro, mas eu acho que não conseguia viver com... Não dá. E limita o tipo de trabalho que fazes, não dá para aceitar trabalhos muito grandes também, não é? Sim, e pronto, e comecei à procura de espaços e andei a ver, a alugar salas e pronto, mas depois preciso de um ponto de água e preciso de um... Sim, não precisas só apenas de um escritóriozinho, não é? Pois, é que andei a ver aqueles agora do coworking e isso tudo, mas isso é só uma mesa no meio de um... Não dá, quer dizer, eu preciso de pôr as ferramentas e a lupa e estou a imaginar-te num cowork, as fileirazinhas de secretárias e de repente estou num canto a usar reagentes quaisquer assim com um cheiro e a borbulhar e... Por favor, vou tapar o nariz, vou fazer aqui uma solução de ácido fórmico, cheirar um bocadinho mal, perder nos olhos, olha, tudo bem. Vou ligar aqui o exaustor, pode ser que... Sim, não dá. Sim, pois então, tu tinhas então de ter um espaço que se adaptasse ao tipo de trabalho que tu fazes, portanto não era apenas qualquer um. É muito específico. E acontece com outros colegas meus também. Há coisas específicas que procuram um espaço diferente. É diferente de área para área. Áreas mais limpas, áreas mais sujas. E a minha é assim um bocadinho mais suja. Também pudera. Eu ainda pensei, imagina. Podia falar, imagina, colegas da pintura. Só que a pintura é um trabalho muito limpo. Ou quem trabalha os documentos, os livros e isso tudo. Normalmente só precisas de uma mesa ou então de um cavalete e normalmente para a tela e o papel e depois lá de vez em quando o verniz e retocar, quer dizer, o meu faço pó e... Pois, tu... Pronto, depende muito. Só não estás lá com a motosserra porque não calha. Não, mas às vezes eu trabalho limpo, isto a lupa também trabalha, claro. A lupa também é super limpo, só preciso de uma mesa e pronto. Mas nada de grande, vai ser sempre. Mas é preciso sempre a ferramenta para desmontar as peças e mesas. Pois. Não dá, pronto, não dava. E eu percebi que não, eu precisava de um espaço. E pronto, então, estava à procura de espaços e sem nada para fazer, assim, pronto, tinha feito uns trabalhos, ainda interessante isso, mas... Arranjaste um espaço depois através de um programa da Câmara? Sim, o famoso programa Reabitar. Que é onde podes concorrer contra 1000 e tal pessoas para arranjar uma casa, mas contra 20 e tal pessoas para conseguir uma loja. Interessante. Ninguém procura. É sério, uma loja. Então, o Reabitar é um programa da Câmara de Lisboa e não é um programa só para casas. É um programa, há vários. Há o de casas, que é o que toda a gente concorre. Há o das associações, que é o Bairro Convida, que associações, acho que é sem fins lucrativos, isso podem concorrer. E há o das lojas. E ainda acho que há outro que é de prédios. Não sei se é o prédio todo, não sei. E há o das lojas. Sim. E eu vi esse concurso, vi o regulamento e as normas e isso tudo, pensei... fazendo os cálculos, isto é um espaço durante 6 anos, nem que seja para entreter ou para fazer trabalhos mais pequeninos e depois se me chamaram para uma empresa, olha, não sei, eu não tenho nada a fazer. Não tenho nada a fazer. Não tinhas era nada a perder, não é? Em candidatar-te. Sim, quer dizer, foi, pronto, fiz obras. Sim, tiveste fazer obras, sim. Portanto, o programa é, cedemos-te este espaço e tu reabilitas? Não, eu neste caso precisava de algumas obras e eu fiz as obras, o interior. Há uns que estão prontos a usar, há outros que ainda têm tijolo. Pronto. Sim. A pessoa fica responsável pelas obras e depois quando estiver pronta diz à Câmara. Mas pronto, eles deram uma chave e eu fiquei com o espaço. Pago uma renda e pronto, tenho o espaço durante 6 anos. E, e depois desses 6 anos o que é que acontece? Acabou, mas não sei, acho que ainda dá para falar à câmara, não sei, aquilo não vai ficar outra vez vazio, não é? Pois, exato. Não sei. Depois de tantos 6 anos com amor e carinho, não é? Pois, sim. É, é uma pena. Usufruir do espaço, eu acho que é bom, sei, rever de novo o contrato, se calhar. Sim, deve haver essa possibilidade. Não sei, porque também, o meu medo é que realmente, é que o meu ateliê é no Beato. E é uma zona muito in e aquilo está a mudar completamente e daqui a 5 anos, 5, 10 anos vai mudar um bocadinho e pronto. Mas depois vê se a Câmara quer o espaço ou não. Pois. E eu também não sei ir daqui para a frente. Sim, se calhar também queres tu mudar para outro sítio. Pois, é isso. Pois, não faço ideia. Sim, sim, sim. Isso também eu gostei, quer dizer, até 6 anos deu-me assim uma margem, porque eu também sei que daqui a 6 anos se calhar quero fazer outra coisa qualquer ou... Claro. Pronto, e não fica para a vida, que é estas coisas de agarrar para essas prestações. Tenho que pagar a vida toda a casa e agora tenho que pagar aquela coisa do... Depois, pronto, se calhar o Beato também já, nessa altura, já não é tão in. Não, é que ele está a começar e... E achas que demora 6 anos até ficar, tipo... Não é que seja até, mas os próximos anos de... É que há sítios que eu sei, ok, daqui a 10 anos isto vai mudar, haver aqui umas alterações, mas o Beato eu acho que daqui a 2 anos, ou 3 ou 4, 5, muito recente, vai haver alterações grandes. Ok. Enquanto há sítios, se calhar primeiro que pega nisto vai demorar um tempo, mas não, vai... Yeah. O Beato tá a haver alterações, porque ainda estão a montar lá... indústria, empresas novas que vão para lá, isso tudo, e ainda vão pôr lá muitas casas e tudo muito office e muitas coisas. Pois, aquela zona está a ter um projeto de reabilitação bastante bom, não é? Não é que se vê muita gente na rua, por enquanto. Onde eu estou, não muito, mas... A nível de acesso é um bocado difícil, não? Não acho muito ali, quem vem da Expo... e ali a segunda circular. Sim, mas isso é se tu tiveres de carro. Ah, sim, não, o resto é tipo Belém ajuda, também é quase a mesma coisa. Tens pois. Assim três autocarros e pronto, olha, só quem tem carro é que vai para lá, olha. É o futuro Restelo. Não é? Sim. As vivendas do Restelo, então, é a indústria. Isso é bom sinal, porque significa que um Starbucks vai aparecer lá, de certeza. Ah, de certeza. O Starbucks vai sempre para um sítio onde não podes ir lá a transportes públicos, portanto, tirando o Chiado e os restauradores. Ah. Se tu reparares. As localizações são sempre muito a mais. Ah. I'm sorry, Starbucks. Mas... Não há no Colombo. Pois... Não há no Colombo. Não. Não. Oh. Não há no Colombo. Há no Almada Fórum. Que tu não podes, quase. Tens tipo, vais de lado ao autocarro. Pois é, eu não percebo como é que não puseram um metro até. Não percebo. Pois é, e depois os transportes, aquilo está muito mal feito, que as pessoas quando saem no trabalho de lá já não têm autocarro para ir para casa. A sério? É, tá, aquilo, os horários e até aquilo não acho que não bate. Não está, precisa de trabalho. Pois, não, sim. Sim. Mas falando então, estavas então a falar sobre como tu arranjaste o teu ateliêzinho. Como arranjei, não é chegar ali, não é chegar lá e rifaram-te um ateliê. Olha lá. Qual é o tempo de espera então para esse tipo de... Foi um mês. Foi um mês? Sim, eu concorri no mês seguinte, sai logo o concurso. Sim. E puseram, pronto, e eu saí, eu escolhi dois espaços, concorri para dois, que eram na mesma rua, e ainda fui ao dia da visita, fui ver o espaço e tudo, e achei que valia a pena, que o bairro era bom, e pronto, passado um mês saiu o resultado, era 20 imóveis, 24 pessoas concorreram, 5 foram buscar a chave, eu sei cada... A da própria rua desistiu, por isso há muitas lojas. Há muitas resistências, então. Assim. Quase ninguém concorre. Então 24 pessoas concorrem. Sim. Não se compara com... E as pessoas que foram buscar a chave era pessoal que já ou tem uma empresa, pessoal já dos 50, 60, não é? A malta nova não sabe nada disto. Pois. Só vi uma rapariga ou outra. Interessante. Como é que tu vieste a saber, então, deste programa? Eu fui... porque já lembrei-me há uns anos, alguém falou-me que a Câmara tinha espaços. Uhum. E eu pensei, realmente... andei à procura naqueles... Fórum? Apps criativos, que agora há muitos... apps criativos. E sim, havia um em Almada. E eu pensei, em Lisboa também deve ser, porque realmente as câmaras municipais, a nível nacional, têm espaços próprios. Sim. E deve haver esses programas de incentivo para os jovens, a própria Câmara deve ter. Sim. Então eu fui a ver ao site da Câmara de Lisboa, encontrei o programa Reabitar, e andei a ver os programas e, por acaso... E abrir aquilo, eu tinha acabado de abrir há uma semana. Portanto, foi um... E como eu já tinha noção de preço e de espaço e de... Sim. Vi aquilo e achei que valia muito a pena. Pois, exato. E vale, que eu já fui lá ao teu sítio e aquilo é um sítio bem catita. E valeu, e depois, olha, ficaram todos com uma dor de cotovelo. Eu depois fiz uma publicidade que... Pois, pudesse. Gente... Se é, estás aproveitado, queria. Portanto, é o programa Reabitar. Tem que fazer as obras, isso é que... Pois. Pois, mas há quem goste de pôr as mãos na massa. Pois, nem todos. Nem todos gostam, mas eu conheço alguns que se calhar... Sim. Por exemplo, não é preciso fazer aquela trabalheira toda que tu fizeste de... Pronto, sim, sim. Que tu tinhas de fazer porque precisavas, não é? Sim, os pontos sim, de água, etc. Mas se calhar... Para ter um escritóriozinho, sei lá, eu imagino a sim, quantidade de designers é 50 que... metros quadrados. Sim, que precisam. Para escritório sobra espaço. Muito, muito espaço. É bastante maneiro. Para mim chega, mas pronto, porque eu tenho várias mesas diferentes, bancadas diferentes, isso tudo. Mas para quem tem empresas assim de que é só uma mesa, escritório ou trabalhar ao computador, dá para fazer co-work e dividir. E esse programa dá para dividir, dá para concorrer mais gente. Dá para concorrer mais do que uma pessoa para uma coisa. Ah, isso é interessantíssimo. Sim, sim, podes combinar com colegas um grupo, e... Sim, sim. Engraçado, sim. Muito engraçado. Ok. E pronto. Isso é giro. Isso é muito giro. Já estamos a dar aqui informação útil. Já reparaste? Sim, é sim. Só que entretanto este ano abriu o concurso. Não? Não, é porque este concurso já foi... Já podias ter dito, eu ando aqui a fazer publicidade. Sim, eu vi em 2013, andei, porque eu basculho tudo na net, então encontrei. Houve em 2013, 2015 e aquele foi em 2016. 2017 não houve e eu não sei se em 2018 vai haver. Oh my God. É que depois é isso. Eu percebi que não é todos os anos, mas... Ok. Se calhar sim, mas... em 2019, porque eu sei que há espaços que não foram atribuídos, uhum, ou que as pessoas desistiram. Então, se calhar eles desistiram também, não é? Tipo, se calhar acho que a Câmara também está focada também na parte das casas. Pois, sim. Que é um problema agora, não tanto as lojas. As lojas também pode fazer outros acordos, porque havia espaços vazios ao meu lado, que entretanto vai para a junta de freguesia. Sim. Por isso, não vai para estes concursos. Pois. Mas quer dizer, se calhar também... a pessoa vai falar com a Câmara, uma coisa assim. Pois, eles... Sim, eles têm espaços, sim. É isso. Mas o foco, se calhar, é as casas. É. Sim, não, isso faz todo o sentido, não é? Temos com um problema agora imobiliário de... Se não me engano, o último concurso, acho que estavam... estavam a atribuir casas que ainda precisavam de obras. É o que eu percebi, por isso. Ok, uau, tipo... ok. A procura era mesmo enorme. Não, e num ano há para aí 3 concursos ou 4 de casa. Está sempre a sair. Pois. Passados uns meses está de novo. Pois, fogo. Não, mas pronto, são umas quantas cada vez, porque realmente eles têm móveis, mas precisam de obras e depois isso leva tempo. Claro. Tudo um... Sim, é um investimento de tempo e dinheiro e. Pois, as pessoas precisam recursos. Agora, só que aquilo precisa de. De ser vistos, averiguado e tudo, mas pronto, não sei, eu detalhes não faço ideia. Antes de sair do teu ateliê, destes 6 anos, o que é que gostavas mesmo de fazer? Alguma coisa que tu gostarias de pegar nela e trabalhar? Epá, sim, às vezes eu vejo peças e eu preciso tu consegues... Não, isto é burocrático, é preciso sensibilizar a pessoa e tudo, não. Há alguma, tipo, algum sítio em que tu vás e penses e que não consigas largar a cena de profissional e estás tipo esta... Ah, sim, eu lembro há uns bons anos, eu pensava ali no Terreiro do Passo, este precisava de intervenção, o doutor precisa de intervenção. E depois, pumba, foi intervencionário. Eu sempre passava lá, isto precisa mesmo. Põe uma pessoa a trabalhar. Está a precisar. Está mesmo a precisar. Põe. Por acaso, eu lembro dessa, sim. Sim, sim. Sim. Mas, por exemplo, da casa da tua, dos teus avós ou assim, não, alguma peça, não há assim tipo nada uma relíquia? Muito... Não, não há. Não. Não. Tu não tens aquela dificuldade que, por exemplo, as pessoas que trabalham em informática têm, que é, se calhar, estou eu a perguntar, que é, os familiares todos depois dizem, tu trabalhas em X, então ajuda-me aqui que eu tenho aqui qualquer coisinha. Tipo como os médicos. Sim, neste caso, em vez de pedir para eu limpar, há uma ou outra pessoa que pediu para limpar, é, como é que eu limpo isto? E depois... Querem logo usar o Duralitos e essas coisas e pronto, eu fico um bocado chateada. Claro. Tipo, como é que um produto que diz que limpa carros, caravanas, cromados e ferros e tudo e mais, e limpa joias, limpa tudo, e tipo, vais usar uma coisa que limpa caravanas, o carro e o barco e também para a joia, mas isto faz algum sentido? Limpa tudo, tu abres a tampa e aquilo vem assim um cheiro de cloro e eles ficam aquilo. Pois! O quê? Mas não faz sentido, não faz sentido. Eu não vou pôr. Então, por exemplo. Este produto tem lá nenhum. Aquela, mas por exemplo, aquele truque da. Não sei se é da prata, que é usar pasta de dentes. Ah pá, é, sim, depois aparecem pessoas com peças todas verdes e todas riscadas e todas, eu limpei com pasta de dentes. Eu, pois, não devia. Então, quer dizer, isto agora vai ficar verde. E riscou e vai ficar verde. Ah. Quer dizer, como é que eu limpo? Olha, assim, eu para limpar isso, eu tenho que usar produtos que são específicos. Sim. Meus, quer dizer, não é acesso ao público, não são específicos. Sim, sim. Quer pois, dizer, não é aquelas com... O problema do Duraglitz e isso tudo, quer dizer, chegou uma altura começaram a fazer este tipo de produtos. E, faça você mesmo. É daquelas coisas, faça Sim. você mesmo. Faça em casa e limpe também. Sim. Em casa, trate das coisas. E isso ficou. E agora, mas antigamente nem não usavam esses produtos. Pois. Não existia. Era, mas, por exemplo, se uma pessoa tivesse uma travessa daquelas antigas que foi herdada e precisava de ser mesmo... que ele estava baço ou assim. Eu... Podem ir ter contigo e dizer... Sim, podem. Dá aqui um jeitinho. Um jeitinho? Não, obviamente é tipo, faz-me um orçamento. Faz-me um orçamento, se faz favor. E... Sim, um jeitinho. Please. O jeitinho é... é isso, é que às vezes as pessoas sim. Limpa-me isto, faz um jeitinho. Eu, não há jeitinho. Não, a cena do amigo. Então, sim, o português tem muito O jeitinho que eu posso fazer é, se eu fizer um orçamento e é preciso fazer depois mais tarde, olha, afinal é preciso isto, é preciso mais tempo, eu dou mais esse tempo. Ou posso fazer aquele extra, olha, afinal isto estava partido, é preciso colar, pronto, sim. olha, é preciso... que não estava contemplado ou que vai demorar sim. um bocadinho mais. Pronto, faz essa atenção. Pronto. Sim. Não é por aí. Sim. Agora... Olha, dá um jeitinho. Ou não quer. Ou vou ao médico. Olha, segue isto. Mas um pode dar aqui um jeitinho. Um jeitinho. Não, é verdade, é verdade. E as pessoas têm sempre muita a tendência para pensar que... O ditado amigos, negócios à parte não se aplica. E, na verdade, devia se aplicar bastante, acho eu. Porque é uma coisa que ainda está associada, neste caso, por exemplo, os metais, a limpar as pratas que as pessoas também fazem em casa. Quer dizer, o que eu faço, quer dizer, eu também faço ai, em casa. Eu agora lembrei-me, havia uma coisa qualquer na televendas, não sei se te lembras, que era uma coisa, um pozinho que tu ponhas na água. E então mostrava quando pegavam tipo num... Ah, ainda existem essas coisas assim, sim. Ainda existem? Sim, existem várias fórmulas assim, uns produtos que se põem na água. E já me contaram que houve uma vez alguém limpou uns talheres e lavou com isso, ficaram brilhantes. Depois em segundos ficam brilhantes. Tirou. Esqueceu-se de um. Dia seguinte chegou lá, já não havia a ver. Só havia um bocadinho da faca, tipo, já estava tudo. Estava tudo. Começou a comer o objeto. Pois é que isso. Então é tipo. Não. Meu Deus. Eu não uso estas coisas em peças de museus. Sim. Também não uso para. Pronto, claro. Peças do cotidiano também. Sim, não. sim. Por isso eu não aconselho. Claro. Não aconselho. Claro, não é uma questão apenas de. É eu saber sou especialista usar. E por isso é mais. O problema é o saber usar as coisas. Qual foi aquela coisa que tu gostarias de ter sabido sobre restauro que tu não sabias quando entraste em restauro? Pois assim, de repente não sei, mas se eu tirasse o curso agora tinha outros olhos completamente. Ah, óbvio! Óbvio, tu agora tinha sabes o que é restauro. Pois não. Não, quer dizer, eu há, pouco, há uns anos atrás e notei isso, uma diferença. Também tirei um curso de orizaria pós-laboral e a minha postura nas aulas foi completamente diferente. Eu estava ali, quer dizer, não tenho tempo, tenho que trabalhar e isto é pós-laboral e então todo o tempo está lá, tenho de render. Tinha a ser útil. É, sim. Posso conversar, um intervalo, isso, mas é. Tenho de render, isto tenho de render. Que aprender bem e tirar o máximo proveito. Porque... Sim. Pronto, sim, faz sentido. Não, eu também tirei um curso profissional, não, fui a uma summer school, já tinha alguns anos de trabalho já na manga, vá. Digamos que eu acho que fui para a faculdade na idade errada. Não é? Eu estava tipo, a tirar super notas, estava super aplicada, super ouvir, super imenso interesse no que a professora estava a dizer e a ter super iniciativa. E eu lembro-me, na minha faculdade, eu estava tipo, epá, quando é que eu posso sair daqui? Yeah, tipo, para que é que esta cadeira? Why? Sim, porquê? Isto... Yeah. E na verdade eu penso, bem, quem me dera estar agora a ouvir aquilo que eu estava a ouvir naquela altura, porque o interesse é outro. Sim, pelo menos haveria algumas cadeiras que teria aproveitado melhor. pelo menos eu sinto que algumas, agora desperto muito mais o interesse. Claro. Porque estou a trabalhar, não é? E estou muito mais dentro da profissão e se calhar tinha aproveitado muito mais. Achas que nós somos apressados a querer entrar logo para a universidade depois da faculdade? Depois do secundário? Somos apressados? Epá, mais ou menos, quer dizer... isto é assim... Há pessoas que sabem logo o que é que querem fazer e por isso seguem... Isso é o pior. As pessoas que eu conheci assim foram as piores, no sentido porque depois mudaram completamente de área. Ah, pronto. Eu só quero isto. Quero aquilo. E quando depois nunca estão na área. Tipo, depois mudaram completamente mais tarde. Afinal, sim, não era bem... Eu conheci pessoas muito, muito ferranhas, queriam aquilo e esquece, já não estão. Depois encontram o seu eu e pronto. Também faz sentido, completamente. Não é? Uma pessoa muda. Muito... Sim, mas depois vão todos muito um bocado para os esotéricos, não sei. Ok. Não percebo. Qualquer coisa. Se calhar são pessoas que estão habituadas, se calhar são pessoas que foram educadas a jogar sempre pelo seguro e de repente quando tiveram alguma semblância do que é ser independente, pensaram, não, espera, tenho que arriscar em alguma coisa. E se calhar, isto sou eu a tentar assumir. Não sei. Histórias da vida. Pois. Quem passou por isso, por favor, venha cá ao podcast para falar e para nos elucidar um bocadinho sobre isso. Eu conheço pessoas que entraram numa área, depois mudaram para outra, mas entraram assim um bocadinho, não era bem isto, ou porque os pais queriam, ou porque foram incentivados, ou pronto. Mas há pessoas que eu conheci que queriam muito uma coisa, queriam, eu quero mesmo, é trabalhar nisto. E depois, mais tarde, acabam com isso tudo e depois mudam. Mudam, sim. Para uma coisa completamente diferente. Mais esotérico ou relaxante, ou porque se calhar é isso, tiveram tão focadas naquilo que depois perdeu sentido, se calhar. E depois tiveram que encontrar sentido. É possível. Se calhar encontraram-se numa coisa um bocadinho mais espiritual e sim. Desde que sejam felizes. Para sim, mim, é isso. É tranquilo. Tudo quer. Então, e qual seria o conselho que tu davas a ti mesma? Para quê? Não, calma. Quando tinhas essa idade? Agora, Mariana, nos seus 30, o que é que darias à Mariana que nos seus 18? Se calhar, agora pergunto muito. Eu acho que mudei muito desde. Sim. Desde... Faz sentido, sim. Desde que sou freelancer. Ah, sim. Então pera, isso é desde que foste freelancer. Sim. Ok. Agora. Yeah. Tipo, já estás muito mais solta, vá. Ah, pá, completamente. Senti a motivação é completamente diferente e pensar por mim própria e decidir tudo por mim própria. E é uma coisa, por acaso, sim, que tenho pensado nisso no último ano. O facto de... se calhar, eu não... Eu ia um bocado pela maré e a tendência é se calhar procurar um trabalho estável, isso tudo, e tive essa experiência, não é? De todos os trabalhos que eu tive, desde que acabei o curso, sempre tive trabalho e era sempre aqueles horários, pronto, de manhã, até à tarde, isso tudo, fazer o que tinha a fazer, tudo bem, pronto, e depois fiquei freelancer, mudou, e eu sinto que mudei muito a perspectiva também da vida, isso tudo, e dos horários e a maneira como faço a gestão do meu tempo e o que é que eu quero, o que é que não quero. Sim. E mudou muito e sinto muito mais viva. Sim. Muito mais pica agora. Ah, e eu estou com um bué da pica de continuar. Isso é ótimo. Sim. Isso é ótimo. Também é aquela coisa, se calhar estavas menos. Agora estás menos sujeita também, se calhar, a hierarquias? Sim, completamente. Agora, tu és a tua própria chefe. Eu sou a minha própria chefe e eu tenho que me entender é com o cliente. Pois, exato. Sim, sim. E com as empresas materiais. Ah, sim, os belos dos fornecedores. Os fornecedores que não fornecem. Pois, porque agora tu não trabalhas só em restaurante. Eu sou a minha secretária. Tu és a tua secretária. Tu és a tua gestora. Eu sou completamente. Tu és a tua contabilista. Ah, sim, completamente. Eu perco tempo com isso e aí eu que. E às vezes eu tenho, porquê que isto está a demorar? Eu pensei que o prazo para tratar disto ia demorar isto, mas entretanto eu tive que ir ali, tive que ir a com outro, tive que ver quem enviar mails, pois e depois é, tenho que perder amanhã com os mails e fazer orçamentos para outros. São trabalhos. Aquelas pequenas tarefas que parece que não estás a fazer nada, mas na verdade estás a fazer. Sim, estou a fazer, porque senão eu tenho que fazer. Estás a fazer alguma coisa, não é? Mas ao fim e ao cabo tu pensas, eu não peguei nesta peça ou não peguei nesta tarefa. Maior, porque tive, mas depois pensei, mas espera lá, eu estive ocupada o dia inteiro, o que é que eu tive a fazer? Yeah. Eu já perco uma manhã. Acontece com, a toda a gente. Com, agora vou enviar um mail ao outro, entanto começo a receber mails e pronto, depois chego só à tarde outro dia. Mas isso, mas lá está, isso faz tudo parte, não é? A não ser que de repente contrates uma assistente. Pois, mas não dá, porque a cabeça é minha e eu é que sei o que é que quero para... E também não tens dinheiro para pagar uma assistente. Sim. Ou tens? Pois, não, senão não, eu, mas eu candidato-me já, Mariana. Eu tive Não. Ai, mas adorava ter contabilista, Mas alguém assim que te desse um jeitinho, tipo, olha, agora responde-me aos e-mails e faz-me esses orçamentos, eu trabalho já nisto, só pois, nisto. Pois, isso não dá. Não. Não, mas houve um pico de trabalho, a adjudicar imensos trabalhos ao mesmo tempo, na primavera, e chegou uma altura, tive que chamar uma colega da área para me ajudar a dar vazão. Dirias que o teu trabalho é sazonal? Ou... Sim, tenho-me apercebido isso também. Ah. É um bocado sazonal. Por exemplo, muitos clientes são museus, ou então entidades que depois têm alguma data específica, exposição, sim, ou uma celebração, não sei qualquer, pronto. Okay. Então há datas específicas. Ok. E, por exemplo, agora agosto não vai acontecer nada, ninguém vai decidir nada, está tudo de férias. Em setembro as pessoas vão chegar. Uhum. Eu tenho uma data de orçamentos, tenho estado a pedir. Sim. Eu tenho a certeza que em setembro, outubro vai-me cair uns quantos. Pois. Eu já sei que até ao final do ano há uns quantos que vão cair, portanto está pronto até ao final do ano. Uhum. Até ao final do ano vão-me entregar também mais pedir orçamentos que vão começar com o que é. Às vezes há clientes que querem saber valores. Sim. Por causa dos valores são anuais, até ao final do ano, às vezes, sobrou dinheiro, vamos adjudicar mais isto ou aquilo. Ou então, para saber quanto é que custa, para ir para o próximo ano. Okay. No orçamento que tiverem do próximo ano. Uhum. Faz sentido. Pronto. Faz sentido. Então, existe assim... Portanto, é um bocadinho também o... É tipo, as pessoas estão de férias... E é quando as exposições são normalmente às do finais do ano. Uhum. Há exposições natalícias, há exposições normalmente na primavera e em setembro, outubro são exposições. Ah, por isso, okay. Ou é exposições, teres tudo pronto até à exposição em setembro, outubro. É engraçado, não ou há exposições. Ou começar em setembro, outubro para ser dezembro. Uhum. Não há exposições no verão? Não costuma. Costuma começar em junho, julho. Ah, ok. Antes. Sim, um bocadinho. Sim, vá. Pronto, portanto... Julho. Sim. Julho, sim. Pronto. Para quem consegue tirar férias em julho. Sim. Ok. Por isso já percebi um bocadinho essa parte, quando é museus e quando há exposições. Uhum. Há trabalhos que não há pressa nenhuma, é para ir fazendo. Uhum. Pronto. Pronto, e às vezes há celebrações, quando é entidades religiosas, às vezes há alguma celebração, uhum, então também tem que estar pronta até aquela data, uhum, que já aconteceu. Sim. Isso pode ser durante qualquer altura do ano, porque há santos em todo o ano, há várias, sim. procissões durante o ano. Por isso. Pois, sim, é verdade. Pronto, e depois há aqueles que é para ir fazendo, e depois okay, há clientes privados, mas isso é... Uhum. Houve uma altura também foi para galerias, havia exposições, mas era de galerias. Uhum. Também na primavera houve essas da Ucrânia. Pronto, tem que estar tudo pronto para essa altura. Ok. Pronto, pelo faz sentido. Faz sentido. Que é também quando as pessoas começam a sair mais aos fins de semana para ver as exposições. Sim, são as agendas anuais. Quer dizer, uhum, naquela altura há sempre estas exposições, uhum, há sempre estes eventos, há uhum, sempre acontecimento nesta altura do ano. Tu tens estado à parte? Que tipo de exposições é que tem havido então? Não, agora não. Completamente estás emprenhado no teu trabalho. Eu tenho que acabar alguns trabalhos. Então, ok. Não, não estou muito a par. Ok. Agora imaginemos que está aqui uma pessoa a ouvir e pensa: restaurei mesmo a minha cena. O que é que tu... Yeah. Yeah. O que é que tu lhes dizias? Don't do it. Não, é assim. Depois apercebi-me isso. Realmente, quando até perguntaste no secundário, que áreas é que eu queria, até pensei design, que era muito competitivo. Mas agora penso um bocado diferente. Porque pensei, é muito, muito cão um osso e vai ser difícil, mas eu acho que mesmo as áreas mais que não têm tanta saída, eu acho que depende muito da pessoa e do quão a pessoa está interessada naquela área ou não, e de se mexer, porque eu senti muito isso. Eu senti que no último ano eu mexi. Sim. E tiveste que o fazer. Tive que o fazer porque queria o fazer. Sim. Quer dizer, eu não, é assim, isso não mudava de área, mudava de outra coisa qualquer, tipo. Mas achei que era estúpido. Acho que é estúpido, não? Sim. E por que eu vou mudar de área? Não, sim, sim. Não há mais ninguém na minha área. É preciso. Tipo, portanto, não, é mais tipo, se este é o teu pulo, para seguires e para mexeres, é isso? Sim. Ok. Não é uma área muito comum. Tem é de arranjar clientes e mostrar que existe e que esta área é... Pronto. Dizer às pessoas, olha, eu existo, se precisar de mim. Sim. Para este tipo de trabalhos. Uhum. E se calhar as pessoas pensam, olha, realmente. Sim. E tem acontecido, realmente. Tenho tido muito trabalho. Isso é ótimo. Este ano eu não parei. Só uma semana. Estou a bater palminhas. Eu não fui à praia. Ainda não foste à praia, pois não. Estás bastante... Tive uma semana de férias. Pronto, mas mesmo assim, Mariana, alguma forma de te encontrar a ti e ao teu ateliê? Para além de baterem-te à porta? Pois, não, bater, não dá para chegar lá a bater à porta porque eu posso não estar lá. Posso estar em casa a responder. Podes estar em casa a responder e-mails ou a fazer orçamentos. Ou ir ver um sítio peças, não é? Sim. Ou posso estar mesmo a trabalhar noutro sítio, porque às vezes não dá para levar tudo para o ateliê. Claro. O trabalho tem de ser feito noutros sítios. Local, sim. Mas existe. Eu deixei o meu contacto naquela rede de artes e ofícios. Uhum. Foi um programa também de um grupo de arquitetas e uns apoios da BIPSIT da Câmara de Lisboa. Uhum. Então fizeram um website onde existe o contacto de várias... ateliês e lojas onde se pode e está relacionado com o artesanato ou criação de produtos manuais. Sim. Ou então com construção e restauro também. Então o meu ateliê está lá nessa. Ok, depois envia-me o link e eu vou pôr no sim, esse é o mais fácil texto. Porque tem a morada e tem o meu número de telefone. Ok. E pronto, também está no LinkedIn, mas cada noite então. Como é que tu não tens uma página de Facebook para o teu ateliê? Eu já pensei nisso, mas eu não tenho tempo. Não tens tempo, precisas de assistente. E depois é tal coisa, eu posso estar a pôr fotos no Facebook. Não podes? Depende, porque eu tenho que estar a pedir ao cliente, eu não quero estar. Sim, mas podes, por exemplo, tipo mostrar-te conteúdos. A ti no teu ateliê quando não tem nada lá. Eu não tenho tempo a selfies. Não tens tempo a selfies. Eu não. Não, tu não és millennial. Não, super não. Eu um dia vou fazer um site. Tem que lá ir. Porque se isto correu tudo bem, vai haver mais projetos, porque isto agora, desde que tenho o ateliê, é só ideias. Só ideias. Posso fazer tudo o que quero. Sim, é verdade. Ficas com... Vou projetar filmes nesta parede branca. Isto foi depois de pintar a parede. Sim. Ainda não aconteceu. Não. Soon. Tem que lá ir. Mariana, obrigada por esta conversa. Isto foi ótimo. E pronto, espero que tenham gostado deste episódio. Eu gostei imenso de falar com a Mariana e penso que o ponto de vista dela é super interessante. O ter uma empresa própria, o trabalhar numa indústria que não é normalmente falada, tudo isto acho que tem o seu quê de especial e espero que vocês tenham gostado. Vocês podem encontrar um link para a Mariana, para o ateliê da Mariana e os seus contactos na rede de artes e ofícios que ela fala, na nossa página www.thepool.pt. Como é que se escreve? É T-H-E-P www.pul.pt ou, se nos estiverem a ouvir no YouTube, na caixa de comentários do vídeo. E sim, estamos finalmente no YouTube, estamos também no Spotify e em todos esses agregadores fantásticos de podcast que existem no universo. Já agora, se tiverem sugestões para convidados, ou questões, ou mesmo feedback, lembram-se de eu vos pedir opinião sobre aquelas batidas de fundo, enviem-nos um mail ou uma mensagem por Facebook. O nosso endereço de e-mail é pulpodcast@gmail.com. Gostamos mesmo de ouvir a vossa opinião e esperamos ouvi-la em breve. Eu fui a Kai Rocha e este foi o primeiro episódio do The Pool Podcast. Espero que tenham gostado e até para a semana.